amor é simples, tão bom de sentir. Quando tem vocês, eu só sei sorrir. Maria e Maria são parte de mim. E Valentina, meu tchan, é assim. O carinho, o afeto, emoções sem fim. A mensagem é clara, meu amor está aqui. Com minha irmã, eu vou até o fim. É isso aí, é isso aí. Valentina, meu tchan, minha emoção. Te amo demais no fundo do coração. Amo muito minha irmã e é assim que é. Valentina, meu tchau, meu carinho, minha fé. Meu carinho, minha fé. Cada momento, um sonho a viver. Com vocês do lado, tudo posso ser. Maria e Maria, com amor e paz. E Valentina, meu tchan, sempre me traz. O carinho, o afeto, emoções sem fim. A mensagem é clara, meu amor está aqui. Com minha irmã, eu vou até o fim. É isso aí. É isso aí, Valentina, meu tchan, minha emoção. Te amo demais no fundo do coração. Amo muito minha irmã e é assim que é. Valentina, meu tchan, meu carinho, minha fé. Cada momento um sonho a viver. Com vocês do lado tudo posso ser. Maria de Maria com amor e paz. E Valentina, meu tchan, sempre me traz. Em cada abraço, em cada olhar, eu sinto amor em qualquer lugar. Valentina, meu tchan, é o meu refrão. Eu te carrego sempre no coração. Valentina, meu tchan, minha emoção. Te amo demais no fundo do coração. Amo muito minha irmã e é assim que é. Valentina, meu tchau, meu carinho, minha fé. É isso aí.